gosta. Me pego toda hora olhando nesse celular pra ver se você me salva. Uma mensagem, um áudio me dizendo que tá com saudades e que me quer de volta. Eu até me iludi achando que isso ia passar, que eu ia encontrar outra pessoa e colocar em seu lugar. Não sei se é verdade que você está sofrendo.